Me confundi com os BGs? Nossa, que viagem. Era pra ter entrado este aqui. E eu soltei este aqui, ó. Ai, que viagem. Ah, mas os dois são bons. Os dois foram feitos com muita competência pela equipe da Sense, mas vamos pro que tem que soltar agora. E neste próximo bloco, pop, hein? Bem pop. Ah, rolar muita coisa. Daqui a pouco a gente se fala. Até já! kiss one another, die for each other, we're cold for the summer. Esqueci de abrir o microfone. Ai, ai, que bacana, né? Demi Lovato, Cool for the Summer. Antes rolou as duas músicas ficam muito parecidas, né? Pra não dizer que são a mesma música. É uma da Katy Perry e a outra da Demi Lovato. Não, uma é da Katy Perry e outra da Sarah Bareilles. Mas as músicas são muito parecidas, né? Nossa, convenhamos que são iguais. Eu não lembro se uma por outra por plágio, mas eu acho que a da Sarah Bareilles, Brave, que foi a que abriu o bloco, veio primeiro, então. Sabe-se lá, né? E no meio das duas, entre essa que eu falei, Sarah Bareilles, Brave e Cool for the Summer da Demi Lovato, foi essa que comentamos que é muito parecida. Katy Perry. Roar, roar, roar. Roar. Vamos lá. Acho que chega, né? Então esse bloco fica por aqui. Até já.